Existe um versículo bíblico no Antigo Testamento, no livro de Juízes, que aparece repetindo a mesma ideia quatro vezes. Quatro vezes repete a mesma frase, a mesma expressão. No livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, no capítulo 18, no versículo 1, no capítulo também 19, versículo 1, e no capítulo 25, versículo 21, Juízes, nos diz assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo. O escritor Juízes usa essa expressão quatro vezes. E todas as quatro vezes que ele usa essa expressão, ele usa para ilustrar a vida torta que o povo estava levando. O povo de Deus estava levando a vida torta. E o escritor ilustra essa vida, essa sequência de atos de vida torta com essa expressão: naqueles dias em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. No capítulo 17, versículo 6, essa expressão está ilustrando um caso de idolatria, onde uma mulher mandou fazer uma imagem de escultura e dedicou ao Senhor, como ela mesma diz no texto, dedicou ao Senhor a imagem de escultura. E mandou colocar a imagem na casa do seu filho. E o seu filho, por conseguinte, pegou o seu próprio filho e consagrou sacerdote dessas imagens de escultura. No capítulo 18, versículo 1, a expressão relativa a Israel estar sem rei apareceu para ilustrar o fato da tribo de Dan. A tribo de Dan saiu à procura de uma terra para invadir, porque eles acharam que a terra que eles receberam de Deus era muito pouca. Então eles saíram para ganhar outra terra na marra. E nessa incursão, no meio desse caminho, encontraram um sacerdote de ídolos pagãos. E convidaram aquele homem para ser sacerdote do clã inteiro, da tribo de Dan inteira. E o homem foi. E o mais curioso é que, em meio a toda essa doideira, eles diziam a si mesmos: agora eu sei que o Senhor está conosco. No capítulo 19, também, no versículo 1, começa ilustrando com esse texto: nos dias em que não havia rei em Israel. E recomeça assim, ilustrando um fato que descreve a hospitalidade de um forasteiro na chegada na região, onde vieram os homens estranhos e violentaram a mulher desse homem, desse forasteiro, o qual desencadeou uma sede de vingança em Israel contra a tribo de Benjamim, que no fundo significa irmão contra irmão. É só isso só, irmão lutando contra irmão. Até o final do livro de Juízes, no capítulo 21, vemos que está tudo errado. Vemos que já está tudo fora do eixo. Na falta de uma autoridade que fosse constituída por Deus, homens sem nenhuma direção espiritual se consagraram a si mesmos como sacerdotes. Saíram para tomar a terra dos outros, como se fosse isso em nome do Senhor. Saíram tomando decisões pessoais, fazendo tudo o que queriam e bem entendiam. Na verdade, eles até eram livres, eram 100% livres, tecnicamente falando. Porque não havia ninguém que os estimulasse a andar na lei de Deus, não havia autoridade da parte de Deus. E eles não, nem procuravam decidir fazer o correto, como se diz por aí. Dizem que o homem tem bom senso para fazer, para querer fazer o que é correto. Nem isso eles tentaram. Por si só, ninguém busca a lei de Deus. Por si só, a pessoa vai fazendo o que ela quer, só. Agora, do ponto de vista profético, o versículo citado, Juízes 21, 25, ele significa o quê? Que durante todo o tempo de vida da pessoa, em que não há uma direção espiritual correta para ela, ela sai vivendo errado, batendo cabeça, fazendo o que acha mais correto. Mas a vontade de Deus não é que cada um faça o que acha mais certo. Não. A vontade de Deus é que nós façamos aquilo que Sua palavra nos ensina a fazer. Não é a nossa direção, é a direção de Deus. Afinal de contas, Lucas 17, 21 nos ensina que o reino de Deus não é visível na terra. O reino de Deus é nada mais, nada menos do que a força tais leis espirituais no coração do homem, o que gera seguidores para Jesus. Se você crê em Jesus, então ele é o seu rei, e você é um dos súditos dele. E sendo súdito de um reino, não faz sentido você querer dizer, você querer decidir o que é melhor para você, sem levar em conta a palavra do rei. Jesus é o rei. É o rei que governa de dentro para fora, de dentro do nosso coração, através do seu espírito. Se você crê em Jesus e confessou a fé nele, ou se você crer, vier a crer e confessar a fé em Cristo, então ele passa a ser o seu rei e passa a te guiar através da palavra dele. Ele forma a consciência dele em você através do seu espírito. Pense nisso, porque nos dias sem rei, nos dias sem autoridade constituída, espiritualmente falando, as pessoas só sabem fazer o que elas acham certo. Mas há caminhos que para o homem parece direito e não são. A própria Bíblia diz isso. Pense nisso.